tipo Denzel. Hoje é dia do jogo, então põe o elmo na cabeça para proteger ele sempre pela sã. Carne e espírito rivais, tic tac e banhotã. Mas não olho o alvo desviando o funk igual Luan. Bom uso do instrumento igual Santana. Honra e glória, pai, eu sei quanto me ama. E sempre que tem provado e não porque disse a Ana. Me esquento com os pepa music, tá em xeque. Daqui a pouco crio em método rap. Deixe que os infame reclame, lágrimas não derrame. Siga, declame, inflame, exclua, exclame, evolua e espame. E seu progresso será pegue ferrujado na língua de quem se acha sacomane. Vai, que é a prova final. Não viva mais de modo banal. Se quer lutar, o pai dá o aval. Se esmeta o que fará, se não atentar, você pode chegar sem lutar. Vai, que é a prova final. Não viva mais de modo banal. Se quer lutar, o pai dá o aval. Se esmeta o que fará, se não atentar, você pode chegar sem lutar. São agentes, mas nenhum deles é gente. A prova vira inevitavelmente. Nós já tá com a faca entre os dentes. Esse dia chegaria, os temiam sua aproximação. Eu aguardava ansiosamente. Trocamos ideias, converso, converso. Através disso atravesso o verso. Sem pressa, impresso nas linhas que teço. Sentimentos que expresso. A rima é bumerangue que arremesso. Voltando o reconhecimento. Sucesso da missão, saco vai dar. É falta de ética nessa profissão. Em frente da multidão, em frente à multidão. Testes, provas desse mudão. Por isso, peço. Já vê sabedoria, fé e unção. E digo, use todas as forças pra fazer amigos, porque não precisa delas pra fazer inimigos. Sigo vivendo e vivão. E pra morte eu só tenho uma coisa a dizer: hoje não. Vai, que é a prova final. Não viva mais de modo banal. Se quer lutar, o pai dá o aval. Se esmeta o que fará, se não atentar, você pode chegar sem lutar. Vai, que é a prova final. Não viva mais de modo banal. Se quer lutar, o pai dá o aval. Se esmeta o que fará, se não atentar, você pode chegar sem lutar. Paz sem paz, em dias difíceis, madrugadas são mais. Fico só refletindo mais. Várias vozes vão vindo, poluindo meu silêncio. Mas me concentro e venço. Minha carne fala, não conseguirá de forma alguma. Meu espírito educa, seja valente, posto é seu pintor. Assumo, nego diz, era pouca fruta e cozinha fé. Vai, que é só mais uma. Meu coração é desabafo, fique leve com que tenho. Minha mente seja objetivo, vai resumo. Por fim, minha alma confirma e consuma. Vem Deus, que ele é justo. É a guerra, neguinho. Eu mudo, nada posso mudar. Dá. É rap. Ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L, ele é o L